Produção LC, o Mago dos Beats. Hey! Inspirações a cada linha desde que cheguei, risquei. Ano 2000 eu comecei no rap por aqui. Pra te falar, já conheci de tudo, até me interessei. Mas hoje em dia só desgosto, divisão. Eu sei que tem várias vertentes, cada um no seu caminho. A união é a solução, pois ninguém corre sozinho. Não vem então nos rotular, se na cultura não investe. Rotulação é pra clichê ou pra frasco de maionese. Postura vai, dinheiro vem, porta se abre, meu bem. Vozes que ditam as regras e todos dizem amém. Viver aquilo que canta se faz escasso, porém nem todos que fazem rap desfrutam as notas de 100. Undergangs é apenas um termo que nós usamos pra mostrar a união que foi desfeita por anos. Desnecessário dividir se a união que plantamos se mostra pena nos palcos, nos bastidores tretamos. Tretas nós temos também, quem diz que não já mentiu. Pois quem canta a revolução possui um curto pavio. Nas nossas rixas pessoais não interfere no estilo. Dizer que é gangue estou a fazendo disso um motivo. Não falo só de um MC, venho falar da multidão que se achando juiz do rap trouxe a divisão. É velha escola, nova ou velha escola, é tudo rapijão. A disciplina que ensina a respeito a classificação. Sempre ouvimos que a união é solução, seja na vida ou no rap, mas o rap é a vida. A divisão é tão importante quanto o fio da navalha. Quem não ajuda, espalha. Sempre ouvimos que a união é solução, seja na vida ou no rap, mas o rap é a vida. A divisão é tão importante quanto o fio da navalha. Não ajuda, espalha. Agressivo e ousado, rap seu significado. Atmosfera underground, isso não de fatos e abstratos. Traz nas artérias o sangue que mescla anos de existência na terra. Dignidade não se nega. Polêmicos e nobres sem lei são fortes. Provocam desordem na língua. Está o poder da vida e da morte sem vez. Desdefina informação e crítica. Poder de rei. Disciplina de ofensiva categoria. Militantes com estratégia de defesa. Errantes a vida vem com poucas certezas. Recebo o que está por vir, tanto pra você quanto pra mim. Como um divisor de águas presente se faz aqui. Vi o mal necessário de bárbaros e templários. Justo e contrário do seu significado máximo. Dentro do meu âmago, amado adversário. Censurado pelas dores e flores de um passado conquistado. Mistura de sentimentos complexos, mutilados, monossilábicos. Sem plágio, culto dissimulado. O momento funciona e o tempo pressiona. Cada palavra será cobrada com a força que direciona. Unidos independente de raça ou estilo. Maligno, benigno, liberto e cativo. Amigo ou inimigo, eis aqui um sacrifício. Coloco paixão no que vivo e prossigo no meu vício. Sempre ouvimos que a união é solução, seja na vida ou no rap, mas o rap é a vida. A divisão é tão importante quanto o fio da navalha. Quem não ajuda, espalha. Sempre ouvimos que a união é solução, seja na vida ou no rap, mas o rap é a vida. A divisão é tão importante quanto o fio da navalha. Quem não ajuda, espalha. Eu faço os laços da unidade pelo coletivo. Eu faço parte disso, eu acredito, é o que nos mantém vivo. Ativo no compromisso, criativo que rimo. Persisto no caminho que sigo e de quem corre comigo. No passo a passo da cultura marginal. Troca de aprendizado, minha raiz em ancestral atual. Os fez presente do início até o final. Na disciplina das ruas, respeito é fundamental. Na disciplina das ruas, no rap, em qualquer lugar, respeito é fundamental. Máximo respeito.